Antena Web apresenta Rituais Metalon Infernalion. Deixa-te levar aos extremos na Antena Web, nas madrugadas do domingo para a segunda, entre as 2 e as 3 da manhã. Rituais Metalon Infernalion. Na Antena Web. Antena Web tem por hábito apresentar músicas de todos os cantos do mundo. Agora, aos domingos, atravessamos o Atlântico e ouvimos Latinoamérica. São 2 horas de um programa conduzido por Joana Santos, com música bem mexida, desde o merengue à salsa, do xaxaxá ao bolero, entre tantos outros géneros musicais da região. Aos domingos, das 7 às 9 da noite, Latinoamérica. Na Antena Web podes ouvir 3 músicas de um artista, ouvir os seus concertos ao vivo, só faltava ouvires um álbum inteiro. Faltava! Agora já não falta! Compact Disc é o espaço na Antena Web em que te trazemos um disco completo de um artista. Compact Disc, todas as quintas-feiras entre as 17 e as 18 horas. Só aqui na tua e cada vez mais tua Antena Web. Aos domingos venha tomar café connosco. Aceite! Está convidado! E para além do pires, da chávena, do açúcar e do café, a Antena Web traz-lhe música para o animar. Café com Música, um programa de Leandro Amador, que vai para o ar todos os domingos na Antena Web, entre as 13 e as 13h30. Café com Música. Às quartas e domingos, handball, badminton, ciclismo, esgrima, futebol, hóquei, ténis, tudo no desporto Antena. Quarta-feira às 20h15 e domingo às 23h, só aqui na Antena Web. Sabe o que é a Hora Zero? Hora Zero é a oportunidade de um novo dia, uma nova oportunidade para ser e sonhar. E como queremos estar consigo em todos os momentos, fazemos-lhe também companhia nessa hora. Hora Zero, de segunda a quarta-feira, entre as 0 horas e as 2 da manhã, com o Carlos Bonaparte. Olá, caro ouvinte, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um Domingo à Tarde. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar habitualmente entre as 16 e as 19 horas. Hoje vai um bocadinho mais tarde, às 4h30 da tarde, vai acabar na mesma às 19 horas, mas pronto, enfim, pronto, teve de ser assim, digamos assim, não é? Ora bem, hoje trago-lhe novas, não é? Trago-lhe notícia de que vai começar um novo programa na Antena Web, que já tem nome, já tem apresentador, já tem linha musical, já tem tudo. Portanto, em breve, vai ter mais um programinha aqui aos domingos, à tarde, na sua Antena Web. Já viu? Nós estamos cada vez... nós fazemos o melhor que podemos para si, caríssimo ouvinte. Estimamo-lo imenso, acredito que sim. Hoje, no domingo à tarde, vamos dedicar uma emissão inteirinha à música dos anos 60. Não acredita? Acredito que é verdade. Vamos chegar para abrir esta emissão com 4 grandes músicas e 4 grandes artistas. Van Morrison é o primeiro, traz-nos o tema Brown-Eyed Girl. Vamos depois chegar com os Times e So Much in Love. Os Turtles vão nos trazer You Baby. E para finalizar, Walter Brennan com o tema Old Rivers. Estes são os 4 primeiros temas que lhe vão fazer companhia nesta emissão de hoje, 20 de junho de 2010, em que a Antena Web leva até si mais um domingo à tarde. Já sabe também que hoje há Latinoamérica, às 19h, e que também às 22h há Música de Peso com António Silva. Desporto Antena arranca às 23. Já sabe que pode ver todas, ou pode ouvir todas estas coisas aqui na Antena Web, acedendo ao nosso site www.radioantenaweb.info. E só lhe digo uma coisa. Para breve, esperemos que estejam reservadas mais umas quantas surpresas para si. Eu espero que sim. Nós estamos a fazer tudo para que sim. Vamos ter esperança. Até aqui, com uma ou outra adversidade pelo caminho, mas também é preciso. Mas até aqui tudo tem corrido como prevíamos. Portanto, vamos acreditar que é possível. Vamos à música. Até já. So in love, so in love, so in love.

dos anos 60. Se não vejamos Aretha Franklin com Baby, I Love You, Dev Brady com o tema Little Things, ainda Del Shannon e o tema Runaway, e vamos ficar por fim com Roy Orbison e o tema Kring. Estes são os próximos 4 temas que vai poder ouvir nesta edição de Domingo à Tarde, que, como já viu, lhe trouxe uma surpresa. Pois é, um novo programa que vai arrancar aqui na Antena Web. Aliás, se ouviu aqui o início dos reclames, já ouviu com certeza falar sobre ele, não é? Pois é, esqueci-me dos pormenores. Eu falei numa surpresa e já desfiz. Está bem. Eu explico. Café com a Música é o novo programa que vai arrancar na Antena Web. É o novo programa que vai arrancar na Antena Web. É o Leandro Amadores, que vai estar consigo entre a 1 e 1:30 da tarde, aos domingos. Agora é mais meia hora que nós temos para lhe fazer companhia. E assim sendo, vamos ter a programação das 10 às 19, aliás, das 10 às 21 horas, seguida. O que é que acha? Já viu? Acredito, caríssimo ouvinte, é um prazer imenso poder levar até si cada vez mais programas, cada vez mais música, fazer-lhe cada vez mais companhia. Acredite, é um prazer, mas um prazer imenso. Vamos à música. Aretha Franklin, ou aliás, Aretha Franklin é a próxima a entrar em palco. Make me know that your love is true.

I thought that I was over you, but it's true, so true. I love you even more than I did before, but darling, what can I do? For you don't love me, and I'll always be crying over you, crying over you. Yes, now you're gone, and from this moment on, I'll be crying, crying, crying, crying, yeah, crying, crying. Vamos então prosseguindo nesta emissão e vamos prosseguir em português. Pois é, vamos ficar agora com 4 temas dos anos 60 e da canção nacional. Eu já ia dizer na canção nacional portuguesa? Sim, podemos dizer que sim. Ora bem, vamos ficar em primeiro com uma música que eu tenho a certeza que vai gostar, pelo menos de recordar. Os Conchas, chama-se Sonhos, a música que escolhi para si. Depois, António Calvário traz-nos o tema Chorona. Os Filarmónica Fraude trazem-nos o tema Flor de Laranjeira. Natércia Barreto encerra a seleção de 4 músicas com o tema Óculos de Sol. Estes são os 4 temas que vai poder ouvir já a seguir nesta emissão do Domingo à Tarde, que estamos a dedicar por inteiro aos anos 60. Também aqui já irá, aliás, também aqui irá passar nesta emissão música francesa, porque na altura a música francesa tinha outra penetração no mercado português. Atualmente já não é bem assim, já são muito raros os artistas, já nem conheço agora nenhum que tenha entrado realmente no mercado português. Não, a Carla Bruni. E pronto, e o Jacim Matador lá com a história do Ale Ale Ale do festival, né? Enfim. Bom, mas são estes os 4 temas que... São estes os 4 temas que vão tocar já de seguida na emissão do Domingo à Tarde, emissão que a Antena Web, com muito gosto, leva até si. Vamos à música? Até daqui a alguns minutinhos. Chama, pode dizer

cabos, aquela igreja toda enfeitada com cravos brancos, rosa e vermelhos, tudo gente muito bem. Aguenta a bomba, só passaram 4 meses desde que a noiva se deu, e o povo morto nela já vem adiantado o filho que hoje nasceu. Comentários correm mordazes, aquela pompa que era de evitar, e muito mais sobre a barriga que a noiva teve de apertar. Chegaram carros àquela igreja toda enfeitada com cravos brancos, rosa e vermelhos, tudo gente muito bem, foi tudo muito mal, tudo gente muito bem, foi tudo muito mal. Continuamos em português. Vamos ficar com mais 4 músicas que eu espero serem também do seu agrado. Aliás, como toda a seleção musical que eu faço para si, ao contrário de muitas estações de rádio, na Antena Web não há playlist. todos os programas são programas de autor. Ora bem, não, há alguns playlists, O playlist de segunda-feira, das 5 às 7, é playlist, pronto, mas é o único. Vamos pois, continuar, como dizia, em português. Vamos chegar com Madalena Iglesias e o tema Onde Estás, Felicidade. Grupo Académico João Paulo e Eu Tão Só. Eduardo Nascimento, de 1977, o tema Oição, uma música que participou e venceu o 4º Festival da Canção RTP. Então, como disse, no ano de 1967. E vamos depois ficar com uma outra música que eu tenho a certeza também vai ser do seu inteiro agrado. Duvida? Eu não sei se a música de facto é da década de 60, mas é uma música tão gira que eu tenho a certeza que vai adorar recordar. A música chama-se O Arroz Está Cru. É uma música muito bem disposta, uma música cheia de energia também, muito engraçada. E eu pronto, trago esta música para si. Eu espero sinceramente que goste muito. É como disse, tal como toda esta seleção musical que eu faço para si. Pois o objetivo é agradá-lo, caro ouvinte. O objetivo é ser cada vez mais o corresponder dos seus gostos musicais, do seu estado de espírito. Vamos à música com Madalena Iglesias e Onde Estás? Felicidade. Está aqui na Antena Web. Até já! Onde estás, felicidade, que nunca te encontrei? Há tanto já ouvi falar tão bem de ti, mas se és boa não sei. Onde estás, felicidade, que não te chego a ver? Cruzaste já por mim e nem sequer assim te deste a conhecer. À minha porta um dia bateste, que alegria saber que me buscavas. Feliz só por te ouvir, correndo fui abrir, mas tu já lá não estavas. Quantas vezes perguntei como é que tu serás? Sentir-te quem pudera, e eu estou à tua espera. Felicidade, onde estás? Um dia bateste, que alegria saber que me buscavas. Feliz só por te ouvir, correndo fui abrir, mas tu já lá não estavas. Quantas vezes espera, felicidade, onde estás? Antena Web. Quanto mais música me dás, mais eu gosto de ti. Tudo acabou nessa manhã de fim de verão,

está cru, deixa-lo cozer. Está cru, deixa-lo cozer. Está cru, deixa-lo cozer. Dizem mal de mim, deixa-lo dizer. Se te quis bem foi um sonho, se te amei foi falsidade. Foi enquanto não achei amor da minha vontade. A mim não me enganas tu. A mim não me enganas tu. A mim não me enganas tu. A panela, o lume, o arroz está cru. Está cru, deixa-lo cozer. Está cru, deixa-lo cozer. Está cru, deixa-lo cozer. Dizem mal de mim, deixa-lo dizer. Tu pediste a minha mão sem saber o voto meu. Minha mãe governa tudo, mas a mim governo eu. A mim não me enganas tu. A mim não me enganas tu. A mim não me enganas tu. A panela, o lume, o arroz está cru. Está cru, deixa-lo cozer. Está cru, deixa-lo cozer. Está cru, deixa-lo cozer. Dizem mal de mim, deixa-lo dizer. A mim não me enganas tu, a panela, o lume, o arroz está cru, deixa-lo cozer, está cru, deixa-lo cozer, está cru, deixa-lo cozer, dizem mal de mim, deixa-lo dizer, o arroz está cru, deixa-lo cozer, dizem mal de mim, deixa-lo dizer. Vamos prosseguindo nesta emissão do Domingo à Tarde. E antes de irmos para o intervalo, porque vai acontecer depois das próximas 4 músicas, trago-lhe então 4 temas para ouvir. Eu vou finalizar esta primeira parte com uma exceção, se calhar. É porque eu não sei se estas músicas serão de facto dos anos 60. Algumas eu creio mesmo que não. Mas são todas elas fado-canção. A primeira chama-se Maria da Cruz. Ou melhor, Maria da Luz. A interpretação mais antiga que temos é de 1945, na voz de Amália Rodrigues. Não é essa que vamos ouvir aqui, esta é uma versão mesmo de fado canção. Vamos ouvir depois a Boa Nova, Ainda Não Sei Porque Te Foste Embora. E vamos acabar com a grande Cidália Moreira e o tema O Fado da Carta. Estes são então os próximos 4 temas que vai poder ouvir nesta emissão de hoje, do Domingo à Tarde. Emissão em que, eu vou-lhe ser muito sincero, estou particularmente bem disposto. É verdade. Também por causa do novo programa, por estar esta semana a correr tudo bem, para os nossos ouvintes mais assíduos, vão-me reparar que na passada semana, meu Deus, não houve jukebox, não houve batido, não houve... Esta semana não, esta semana já houve tudo, hein? Esta semana já correu tudo bem, ainda bem. Pelo menos até aqui, mas também siga, que já há pouco há que possa correr mal. Né? Já há pouco há que possa correr mal. Pode acontecer, é um facto. Ainda há para o dia de hoje mais 3 programas, mas não acredito. Pronto, e mesmo que aconteça, o que interessa é que na esmagadora maioria da semana correu tudo bem. Ora bem, vamos então à música. Estes são os próximos 4 temas que vai poder ouvir. Depois vai haver um pequeno bloco publicitário e eu vou voltar. Vou voltar para lhe trazer então mais música. Até ao final, até às 19h. Já sabe que hoje a nossa emissão tem apenas 2 horas e 30 minutos. Já não são as 3 como é habitual e como hoje é exceção, apenas. Para a semana voltamos ao formato das 3 horas. É que hoje o Times tem um tempinho a mais, tem mais de 28 minutos. Portanto, hoje o nosso tempo é diferente. Vamos à música. Até já. Chamava-se ela Maria, de sobrenome da Cruz.

deste meu querer desfeito. Nem quero teu amor sincero, não quero mais encontrar-te, nem ouvir-te, nem falar-te, nem sentir o teu calor. Não desejas, só desejo o teu amor. Mais uma carta te vou escrever. Para tu veres que eu não estou farta de sofrer o teu rancor. Depois de haveres rasgar se queres, não me importa, porque eu estou calma e sinto a alma quase morta. Rogo-te apenas que deixes a e farto-te o que quer. Vê com que anseio ou por ti ainda espero, pois quanto mais eu te odeio, mais ainda eu te quero. Volta, meu querido, a este amor que trocaste por outro amor encontraste e te acabou de perder. Volta, meu querido, para eu te ver um instante, que um só minuto é bastante para eu deixar de sofrer. Tanto suplico o favor de um beijo teu, que tudo eu me sacrifico para tu voltares a ser meu. Louco desejo, porque eu já vejo que antes queres viver com ela para seres daquela que preferes. Mas quando um dia se acabar essa amor que te sorria sobre uma falsa afeição, enternecida, abrirei de novo os braços para te prender toda a vida na cadeia dos meus braços. Oh, meu querido, vou terminar esta carta pedindo a Deus que ela parta em boa hora daqui. Adeus, meu querido, receba um beijo daquela que mesmo sem gostar dela ainda gosta de ti. Domingo à sexta, a Antena Web dá-lhe uma hora de puro romantismo. Target Deluxe, um programa da Target Radios que comporta

Quer que esteja, esteja com a Antena Web. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps, tous les oiseaux. oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Antena Web, a sintonia perfeita para o ouvinte perfeito. On est bien peu de choses. Et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On met bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête. Et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe. Déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami, moi en rêve j'ai vu, ébloui.

lorsque le soir descend, on croirait voir des taches de sang. Ce ne sont que des roses. Quer que esteja, esteja com a Antena Web. Arrête-toi, Marie Madeleine. Inch'Allah, Inch'Allah. Et l'olivier pleure son ombre, sa tendre épouse, son amie qui repose sur les décombres, prisonnière en terre ennemie. Sur une épine de barbelé, le papillon guette la rose. Les gens sont si cervelés qu'ils me répudieront si j'ose. Dieu de l'enfer, ou Dieu du ciel, toi qui te trouves bon te semble, sur cette terre d'Israël, il y a des enfants qui tremblent. Inch'Allah, Inch'Allah. Me tombe sous l'orage, demain le sang sera lavé. La route est faite de courage, une femme pour un pavé. Mais oui, j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher. J'entends toujours ce requiem lorsque sur lui je suis penché. Requiem pour 6 millions d'âmes qui n'ont pas leur mausolée de marbre et qui, malgré le sable infâme, ont fait pousser 6 millions d'âmes. Nos anos 70, 80, houve também boa música francesa. E que nos diga, por exemplo, aliás, as provas disso são, por exemplo, Nuit Magique de Catherine Lara, que já que há algum tempo trouxe, Elsa Languini com Quelque chose dans mon cœur, uma canção mais infantil, mas também é natural. Elsa Languini tinha na altura apenas. Tinha na altura apenas 16 anos quando gravou esta música, Quelque chose dans mon cœur. Vamos depois ouvir mais duas músicas, não francesas agora. Vamos ficar primeiro com Esta Balada Que Te Dou, na voz de Armando Gama, ou seja, vamos ficar em português, mas é em inglês que vamos acabar com os Scorpions, o tema Still Loving You. É verdade, fugimos um bocadinho, claramente, dos anos 60. Quis fazer uma viagemzinha consigo, uma viagem pequena, vamos terminar a nossa emissão nos anos 60 também, mas quis dar assim um saltinho consigo no tempo. O que é que me diz? Eu espero que goste deste saltinho, que seja um salto agradável, um salto doce, numa altura em que já caminhamos para o final desta emissão. Vamos também dar assim o balanço para aquilo que está a chegar aí, que é o Latinoamérica. Vamos à música! Até já! Cette fille étrangère.

mas tudo fica mesmo quando se acaba. Um romance, uma paixão, um caminho. Na minha vida sou um abraço como o teu, um sonho, um livro, uma aventura sem igual. Quando ouvi uma voz cantando baixinho, esta morada que vinha de longe. Na minha vida sou um abraço como o teu, um sonho, um livro, uma aventura sem igual. Linda, linda, esta balada que te I will. Chegamos ao final desta emissão do Domingo à Tarde. Hoje dedicámonos, vá, não foi bem inteiramente como eu tinha dito, mas quase aos anos 60. Pelo menos a maior parte da nossa emissão foi dedicada aos anos 60. Vamos terminar em grande. Eu disse que íamos acabar com os anos 60 e vamos acabar, pois, nos anos 60. E de que maneira? All I Need Is Love dos Beatles e I Can Get No dos Rolling Stones são os temas que vão encerrar a emissão número 20 para este dia 20. Deixe-me dizer, só antes de encerrar, de fechar as portas deste programa, que foi um prazer imenso estar consigo. Foi com grande gosto que lhe trouxe estas músicas, na sua maioria dos anos 60, e foi, portanto, um prazer imenso poder acompanhá-lo nesta emissão. Da minha parte é tudo, estou de volta de hoje a 8 dias e até lá eu desejo muito sinceramente que tenha um domingo, aliás um domingo não, uma semana impecável. Quando eu chegar ao domingo quero todos os que estiveram hoje e mais uns quantos se possível. O que é que me diz? Espero por si de hoje a 8 dias. Sim, a emissão aí já irá para o ar às 4 da tarde, já será uma emissão normal, 3 horinhas. Ora bem, vamos à música! Até já, aliás, até já não, até para a semana. Fique bem. You can sing the country song. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need.